desaparecer. Melhor me deixar quieto pra coisa não feder. Eu conheci o inferno, não queira conhecer. E uma vez lá, sempre um pouco lá. Agora poucas coisas podem me fazer chorar. Perdi o prumo, eu vivo em fuga. Agora eu bebo e fumo pra ignorar. Me desfazendo em versos, e meu cinismo, e meu deboche, e meu pessimismo. Chame de suicídio, rótulos são em vão. É na luz da petição que eu me encontro vivo. Ontem matei uma garrafa de uísque. Já não sei se ando feliz ou triste. Perdido eu sempre tô, meu amor, não desisto. Sou mais uma vítima desse mundo promíscuo. Esse é o preço, sustento e mar. A luz da perdição. Esse é o preço, sustento e mar. A luz da perdição. A luz da perdição. A luz da perdição. Caminho devagar e sempre. Sei que tô sozinho, não sou inocente. Vejo pouco à frente, já que só se vive o presente. Perdi a porra, tava contra mim, meu irmão, mas não conheci o oponente. O que move a montanha não é a fé, é a falta que ela faz. Visitei a paz, mas preciso da guerra. Firme igual pedra, sou fruto de cada segundo de treva interna. Mesmo sorrindo, preciso daquela tristeza sincera. Fingir é venda, entenda. Sistema que ri não governa. Ergui como fênix na noite negra, ônix. Escrevi meu destino com sangue nos olhos em cada milímetro dessa caverna. Nem início, nem fim, a linha que existe entre o bem e o mal eu vi. Fique no que creio, sem listas, fugi de seitas, receitas, tô cheio. Verdade é ponto de vista, meu ponto final. Ganhei e perdi com os meus, falei com Deus sem terço. Paguei o preço, tchau, histórias que não estão nos livros. Morremos pela busca e só por ela continuaremos vivos. Esse é o preço, sustento e mar. Esse é o preço, sustento e mar. A luz da perdição. A luz da perdição. A luz da perdição.